cumpre dar as boas-vindas não só à Dorfeu, mas também a todos os municípios que estão associados nesta iniciativa, que eu penso que foi uma iniciativa marcante, pelo menos do que tenho conhecimento, foi a primeira vez que se fez alguma coisa em conjunto, portanto, e com sinergias válidas para todos os municípios, e também, portanto, acho que foi um marco importante e continua a ser pela qualidade das realizações que tem trazido até nós. Este ano o Festim vai nos trazer mais espetáculos, estamos cá para saber isso, não é? E penso que é a pessoa mais apropriada para falar sobre essa situação vai ser o Luís Fernandes, não é? Que dará esse balanço. Eu estou a contar com 4 espetáculos, não é? Em que 3 deles irão ser incluídos no Agitai. Estamos corretos. O outro será aqui no São Sebastião. Mas eu irei passar a palavra aos meus colegas primeiro, se algum desejar falar, ou falamos no final. Ok? Ele fala, ele apresenta. Ok. Então, ao Luís Fernandes para apresentar o filme. Municípios parceiros e a comunicação social que aqui está connosco, para apresentar o 8º Festim. Em 2009, foi a última vez que estivemos aqui, por este mesmo motivo, os mesmos municípios que aqui estão, e, portanto, foi a primeira conferência de imprensa que existiu para apadrinhar a ideia, que já estava consolidada nesse momento, de um festival intermunicipal de músicas do mundo. Essa ideia frutificou e estamos na 8ª edição. Portanto, houve basicamente duas fases, 2009 a 2012, em que a Dorfeu se relacionou com cada um dos municípios por via do Festim, enquanto projeto intermunicipal, enquanto iniciativa pioneira no país de conjugação de sinergias e esforços para um festival conjunto, numa área de paixão da Dorfeu, que são as músicas do mundo, e depois, a partir de 2013 até hoje, até 2016, é o último ano desta fase do Festim, envolvendo a Dorfeu de uma forma mais transversal em cada um dos municípios, nas suas políticas culturais, não só através do Festim em junho e julho de cada ano, mas fazendo a Dorfeu um intérprete cultural de cada um destes municípios, além de Águeda, que já o era e continuará a ser, em Albergaria Velha, em Severo de Vouga, em Estarreja, em Ovar, em Oliveira do Bairro. E, portanto, chegamos a 2016 com 8 anos de Festim, sendo a Dorfeu, obviamente, um intérprete muito mais calcionado e com outra pertinência junto do público, através de um trabalho que tem sido feito nestas duas fases de envolvimento da Dorfeu com cada um dos municípios. Nestes 8 anos de Festim, e julgo que não será fastidioso, mas seria interessante perceber que passaram aqui artistas de 33 países, aqui este ano somam mais 3 países diferentes, da Guiné-Bissau, da Colômbia, da Holanda, do Brasil, do Canadá, da Índia, da Espanha, Rússia, Madagascar, Roménia, Etiópia, Venezuela, Itália, Cabo Verde, Palestina, Suécia, Grécia, México, Chile, Portugal, Tuva, Finlândia, Inglaterra, Líbano, Moçambique, Estados Unidos da América, Chad, França, Jamaica, Marrocos, Coreia do Sul, Camarões e Argentina. Estas viagens levaram-nos aos 4 continentes, levaram-nos a muitas noites mágicas nesta região, que se tornou também mágica através do Festim, e passo de imediato para a apresentação dos artistas, são 7 grandes nomes para 2016, e são eles, se a técnica me ajudar. Primeiro, começamos a 9 de junho, 10 de junho e 11 de junho, respectivamente, em Estarreja, Águeda e Albergaria Velha, todos os 3 concertos de abertura do Festim com o Sextet à Claque, de França. São 3 contextos festivos, as festas do município de Estarreja, depois a festa de São Sebastião aqui em Águeda e o Festival do Pão em Albergaria Velha. Para este contexto, nós programámos o Sextet à Claque, que é um coletivo francês muito ligado às danças trad, às danças europeias, e com um movimento de público na região que não nos deixa grandes dúvidas sobre a adesão que terá. São concertos festivos também, de muito baile, e portanto é possível que estes espaços, tanto no Parque Municipal de Notuã, a Praça Municipal em Águeda e a Quinta do Torreão se transformem em grandes terreiros para esta gente bailar ao som do Sextetaclac. E vamos se... E neste mesmo fim de semana em que começa o festim, começará também em Paris um grande evento cultural, que é o Euro de Futebol. E por esse motivo também a vinda de um coletivo francês que faz das músicas do mundo a sua bandeira, também de influência de todas as latitudes. E portanto será uma festa de abertura, julgo eu, muito bonita em qualquer destes três sítios. O fim de semana seguinte prossegue com o Flamenco, de Espanha, Tomás de Perrate. Fará dois concertos, a 24 de junho e a 25 de junho, respectivamente, no Quartel das Artes, Dr. Alípio Sol, em Oliveira do Bairro, e a 25 de junho, no Parque Urbano, no âmbito da Festa do Mirtilo, em Severo de Vouga. Tomás de Perrate é um dos nomes mais clássicos do flamenco, um nome consagrado, e estará no festim para estes dois concertos. Vamos embarcar um bocadinho nesta aventura do flamenco no festim. Já temos imagem, conseguimos imaginar a música, de resto não posso fazer mais nada se a música não chegar, se o som não chegar. Vamos ir batendo palmas. Este não quer. Este não quer. Flamenco, Tomás de Perrate estará com guitarra, cajón e voz, palmas e uma bailarina flamenco. Em Oliveira do Bairro, no quartel, um concerto em sala e outro na rua, no Parque Urbano. Aí está ele. Portanto, fica água na boca para assistir aos concertos do Tomás de Perrate, que ele aqui não quis cantar. Não sei se poderá ser um programa recorrente com os outros vídeos, de qualquer forma, vamos fazer a viagem possível. Depois teremos, de Cuba, a 30 de junho e a 2 de julho, Ibrahim Ferrer Júnior, filho e descendente de um legendário cantor com o mesmo nome, Ibrahim Ferrer, este com uma visão mais cosmopolita do mundo, ele vive na Argentina, apesar de toda a bagagem cubana. Salsa e os Boleros estarão presentes neste concerto, bastante festivo também, cores e músicas quentes, a 30 de junho em Ovar, na Praia dos Muris, e a 2 de julho em Severo de Lugo, no Parque Urbano. Vamos tentar ouvir. Este é um país que se junta à lista dos 33, novo no festim, Cuba. Thank you. com um cheirinho de Cuba e do Ibrahim Ferrer Jr., que estará no festim. Passamos para o Mali, de onde vem o Tinário N. É um grupo, um dos grandes nomes que se juntam, diria que uma galeria muito restrita de 4 ou 5 nomes que desde 2009 passaram no festim. Os Tinário N estarão para 2 concertos, um deles no Albergaria Convida, na Quinta do Torreão, a 30 de junho, e o outro a 1 de julho, em Alvar, na Praia dos Muris. Os Tinário N são um grupo, começam por ser um grupo de refugiados da Argélia. Este tema, esta temática, nos dias de hoje, com uma grande força mediática e com uma grande atualidade, encontra neste grupo um dos seus representantes. Há cerca de 20 anos que este grupo é nómada e que percorre o deserto do Sahara. Neste momento estão baseados no Mali, saíram da Argélia, e têm percorrido o mundo nos maiores certames de músicas do mundo. É uma música, chamam-se os Blues do Deserto, é uma música de transe. Vamos ouvir aqui um pouco, não será possível entrar em transe com 1 ou 2 minutos de vídeo, mas fica também o cheirinho para um grande, e que nos orgulha muito, um grande nome no festim, Tinário N. Já agora, frisando que os municípios em causa, Albergaria Velha e Ovar, fizeram uma aposta neste projeto, numa mecânica que o festim está a inaugurar desta vez. Não sei, não terão reparado, mas neste fim de semana há pela primeira vez no festim concertos em simultâneo. A 30 de junho, o Ibrahim Ferrer na Praia dos Muris e o Tinário N, este grupo que vos apresento, em Albergaria Velha. Isto tem a ver também com um pouco do modelo futuro do festim para os próximos anos, que tem agora um primeiro momento de experiência de criar uma marca mais compacta no tempo também. Conhecem o festim nos últimos 8 anos como algo que se estende de junho até ao final de julho, com algum tempo que na avaliação que fomos fazendo ao longo destes anos e destas edições pode, por vezes, em termos mediáticos, perder algum gás, o que não acontece, felizmente, depois nos concertos, mas essa força, queremos dotá-lo, festim dessa força, e, portanto, aqui uma primeira experiência de compactar o evento no menor tempo possível, e esta lógica de concertos simultâneos, que chega agora pela primeira vez ao festim, tem também a ver com apostas destes municípios que poderão ser seguidas no futuro. E, portanto, inauguramos aqui uma caixa de Pandora que vamos agora aprender como é que ela pode funcionar numa região que é relativamente próxima, mas são concelhos vizinhos que há 8 anos arriscaram muito mais ao fazer concertos em rede do que propriamente nestas experiências que vamos começando a fazer. Dizia eu que Tinário N são um dos grandes nomes do festim, e vamos ouvir um pouco. Será com certeza uma viagem fascinante ao coração do deserto do Sahara, e exótica, que é bem, na medida em que, não sendo um grupo desconhecido no fundo nos festivais europeus, de que o festim também faz parte, através do Fórum Europeu de Festivais de Músicas do Mundo, é uma proposta bastante diferente, na linha de outras que o festim tem conseguido trazer a Portugal. Seguimos depois para Triló Curtu Band. É conhecido já em Águeda, esteve aqui antes do festim existir, exatamente no ano anterior, numa parceria da Câmara Municipal com a Dorfeu nas festas culturais. Esteve a solo, teve um cine-teatro de São Pedro quase cheio para ser um concerto de um percussionista a solo. Ele ganhou várias vezes prémio de melhor percussionista do mundo, está agora no festim, ao fim de 8 edições, em quarteto. É um concerto de etnojazz, uma proposta também bastante distinta e com muitos seguidores em Portugal que acorrerão com certeza aos concertos de Trilo Curtu, que serão a 7 de julho no Agitágueda, aqui no Largo 1º de Maio, a 8 de julho em Estarreja, no Cineteatro de Estarreja, perdão, neste caso o único concerto em sala de Trilo Curtu, e a 9 de julho no Parque Urbano de Severo de Vouga. É um percussionista de classe mundial, como disse, é um globetrotter, é um agregador de influências de músicas de todo o mundo. Os músicos têm indianos, alemães, e portanto é um homem carregado de vivências, e nos contextos em que vai tocar, um deles sala, os outros dois rua, tem uma capacidade de interação com o público já conhecida e que não deixará de fazer jus ao grande nome que é. Trilo Curtu Band, Etno Jazz no festim, com influências indianas. E da Índia para o Senegal, Sheikh Lo, neste último ano teve o prémio UMAX de Artista Carreira, isto quer dizer na maior feira e maior encontro mundial de produtores e artistas de músicas do mundo. Sheikh Lo foi o galardoado, digamos que é um prémio de prestígio, chega ao festim nessa condição. A 14 de julho em Águeda, no Largo 1º de Maio, no Agitágueda, e a 15 de julho em Albergaria Velha, no Cine Teatro Alba, aqui também um concerto de rua e outro de sala. Sheikh Lo é um artista longevo, com uma carreira que fala por si, e os melómanos das músicas do mundo encontram aqui mais uma grande oportunidade de, no festim, assistir, neste caso, a dois concertos. Sheikh Lo, deixo-vos com ele, a música diz tudo, desde que haja som. A publicidade da Decathlon infelizmente não é sponsor do festim, mas temos que gramar com ela. Mas até podiam, porque as sapatilhas que se gastam para percorrer o planeta desta forma. Podemos garantir também que o som dos concertos ao vivo será bastante melhor que este. Por fim, continuando em África, o fecho do festim, com data única e exclusiva em Águeda, Tito Paris, é também uma aposta feita de forma muito, muito próxima entre a Câmara Municipal e o Agitágueda, para que o festim acolha este artista, que perseguíamos há anos, Tito Paris, sendo Cabo Verde um país que tem sido bastante recorrente no festim. Ainda no ano passado terminámos o festim também com Cabo Verde, com o Esfero Gaita. Vem agora Tito Paris, um artista que estando a residir em Portugal há longos anos e sendo um artista conhecido por cá, tem uma longa carreira também e um reconhecimento internacional, faz dele um músico do mundo, sendo Cabo Verde também um destino, além de destino das influências de todo o mundo, tem a ver com a exportação da música como maior indústria de Cabo Verde. Tito Paris atuará, como eu disse, no Largo 1º de Maio, a 21 de Julho, e aí terminará a 8ª edição do Festim, mais uma vez em festa, mas com toda a melancolia, a morabeza da música cabo-verdiana, as mornas, as coladeiras. Vamos ouvir um pouco de Tito Paris, um som que para nós é bastante familiar. E com um bocadinho de Cabo Verde em som de fundo, termino esta rápida viagem a quatro continentes. Resumindo, que são três concertos, em 15 concertos são três em sala, dando cada vez mais força, como na última edição já aconteceu, à ideia de um festim vocacionado para o espaço ao ar livre, para o espaço público, em apostas que não deixam de ser também estratégicas dos municípios na disseminação destas propostas, que são, como sabemos, de minorias, são propostas distintas de uma agenda mais comercial, o que não é o caso, e esta ida para a rua deste projeto cultural que, tirando sem falsa modéstia, nem da Dorfeu, nem dos municípios que o projetam, é um projeto consolidado e que à 8ª edição não terá dificuldades em se afirmar mais uma vez através da sua programação. Este ano são 15 concertos, é a 8ª edição de um projeto que termina aqui uma segunda fase, mas que há já alguns municípios aqui que já se atravessaram no sentido de poder garantir hoje que o Festim tem edições garantidas até 2020. Portanto, há mais 4 anos de Festim, num modelo que vamos aprender também com estas experiências que estamos a fazer, de que falei há pouco, dos simultâneos, da compactação das datas, portanto, o Festim está numa altura de amadurecimento. Com 8 edições, é lógico, de um projeto que tem a sua complexidade em termos de cruzamento de agenda, em termos do cruzamento da proposta Festim per si com as iniciativas de cada um dos municípios e as suas políticas culturais. Estamos, de qualquer forma, felizes e orgulhosos de poder ter levado este projeto nestes 8 anos até este ponto. E estão apresentados os 7 postais que o Festim tem para apresentar este ano. Deixo-vos apenas com o spot conheceremos a partir de hoje. Já agora, toda a informação, o programa, desde há cerca de meia hora, está no site festim.pt, todos os artistas, todas as datas, toda a rede e as suas informações. Vamos então ficar com isto na orelha. O pé rato cala-se sempre. Né? Deve estar rouco hoje. Pois é problema do vídeo. Olha, eu trilogo também. Concerto sempre às 22 horas. Concertos em sala, 6€, o preço do bilhete com descontos podem ir aos 4€, portanto, continuação da política de bilheteira de forma simbólica para todos os públicos e os concertos ao ar livre, de entrada livre. Festim.pt e no Facebook, /dorfeu.festim, passo a palavra aos nossos parceiros. Obrigado mais uma vez, Câmara Municipal de Águeda, por nos acolher na primeira e na oitava conferência de imprensa do Festim. Muito boa tarde, na pessoa do Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes, colegas vereadores, os representantes, enfim, tudo em geral, o Luís, e dizer que a Câmara Municipal de Ovaço congratula por estar presente em mais uma edição, a oitava edição do Festim. De facto, um festival de grande sucesso, e isso deve-se exclusivamente, eu diria assim, ao grande trabalho que a Dorofia tem. É fácil trabalhar com vocês e, portanto, aqui também presto essa homenagem e a gratidão por tudo o que têm feito pela música mundial, nomeadamente nos nossos municípios, e, portanto, espero que estejamos juntos por muitos e bons anos. No caso de Ovar, optámos por dois concertos neste novo modelo, eventualmente com nomes com mais notoriedade, no caso de Ibrahim Ferrer e do Tinari Wen. E vamos fazer um festival em datas contíguas, na Praia dos Muris, inserido num festival de rua, um festival num arraial, onde temos também uma programação desde de música mais da terra, como música nacional. Portanto, é também uma iniciativa nova, onde vamos também incluir possivelmente o Festival do Pão de Ló de Ovar. E, portanto, é uma aposta forte que queremos fazer, e, portanto, é assim que vamos receber o Festim. Seguramente que vai dar um outro valor e um outro realce àquilo que é esta festa que estamos a preparar. E, portanto, mais uma vez, Luís e todos os presentes, obrigado, e cá estaremos para outras edições. Muito obrigado. O município anfitrião e os parceiros, Oliveira do Bairro terá o quarto concerto do Festim, só para contextualizar, o terceiro no nosso equipamento cultural ainda jovem, no Quartel das Artes Doutor Alipio Sol. O Festim é para o município de Oliveira do Bairro assumidamente uma janela de oportunidades na nossa programação, e por isso também queremos agradecer à Dorfeu o trabalho que realiza e à aventura arrojada que tem sido este festival. Esperemos mantermos-nos convosco, sinceramente. E se os outros municípios incorporam em outros momentos da programação, o Festim Oliveira do Bairro representa o culminar de uma fase que depois entra numa pausa até setembro do Quartel das Artes. Por isso, sendo o terceiro naquele equipamento e trazendo a alma da Andaluzia com o Flamengo, com o Tomás de Perrado, que aqui não podemos ouvir, ficam desde já todos convidados para no próximo dia 24, se ainda não conhecem o Quartel das Artes, e como não podemos ouvir, virem sentir a alma flamenca no nosso auditório, serão muito bem-vindos. Estamos na primeira fase do Festim aqui, no segundo fim de semana, salvo erro. Por isso, sejam muito bem-vindos ao Oliveira do Bairro, e que seja mais um sucesso para todos os municípios. Este Festim, que de facto é uma marca que se calhar ainda não valorizamos o suficiente na região, porque nos traz o mundo inteiro à nossa porta, aos nossos espaços públicos, aos nossos auditórios. E é uma oportunidade extraordinária para nós, Oliveira do Bairro, podermos fazer parte deste projeto. Minhas senhoras e meus senhores, muito sucintamente, é para dizer que a Albergaria Velha é com natural gosto que participa uma vez mais neste festival, e dizer também que optámos por uma versão um pouco diferente, portanto com três concertos, um inserido no Festival do Pão de Portugal, outro no Albergaria Convida e outro no Cine Teatro Alba. Aquilo que a experiência dos últimos anos nos tem dito é que, ao vivo e inserido numa determinada programação, acabamos por ter mais público. Vamos ver este ano como é que vai funcionar a do Cine Teatro Alba, porque é já a meio de julho, numa altura em que muitas pessoas não estão em albergaria, portanto estão de férias, mas estou convencido que vai ser um grande sucesso. E antes de terminar, gostaria de felicitar uma vez mais a Dorofeu, porque temos um festival cada vez maior e melhor e com maior notoriedade. E é só. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar naturalmente a distinta mesa, a todos os presentes. Dizer que também o município de Estarreja se realiza também neste aspecto com esta parceria com o Dorofeu, com outros projetos e em concreto também com o Festim. Nós este ano, de facto, a opção que foi tomada segue a experiência do ano passado. Nós no Cine Teatro de Estarreja temos tido grandes concertos memoráveis, grandes enchentes, e este, as sonoridades que vêm de facto da Índia são um atrativo suplementar, e penso que também teremos uma excelente casa. Relativamente ao outro concerto do ar livre, vem este ano, porque ano passado concluíram, este ano vem abrir as nossas festas no segundo fim de semana, no que aos concertos dizem respeito. E, portanto, essa novidade acrescerá, ou acrescentará também, estou convencido, mais público, ligando também a sonoridade francesa com o futebol. Certamente também teremos mais gente a participar, porque também abrimos nesse fim de semana com esse espetáculo. De facto, o primeiro dia das tasquinhas é sempre um envolvimento maior, e portanto contamos de facto contribuir para mais um grande sucesso desta 8ª edição do Festim. E parabéns já a Dorfeu pelo programa, que acho que é excelente. Dá vontade de ver, e portanto iremos fazer esse percurso. O Presidente de Chamadais, o temos aqui recebido, cumprimentos dos meus colegas de mesa, e o Luís e da Dorfeu, que já também já é recorrente nestes encontros. Quanto ao Festim, também, como disse o meu colega Delfim, Severo tem estado desde o início neste projeto, e penso que irá continuar, e para esta não ser a última conferência de imprensa. Nós optámos na esteira do ano passado por fazer tudo ao ar livre. É um risco, desde logo para as condições climatéricas, que pronto, ficamos um bocado à mercê delas, mas como o Luís já referiu, também vai ser um bocado coincidente com o europeu de futebol, não é? Às tantas pode-se arranjar ali uma parceria Euro 2016 com o Festim, e fazer ali no nosso espaço urbano ali um palco de lazer e de passar uma bela tarde, noite de sábado. A nossa aposta é esta, é arriscada como qualquer uma, mas pronto, assumimos isso. Quanto aos espetáculos que estão propostos, portanto, foram já previamente comunicados e obteram o nosso assentimento, como é evidente. É escusado realçar sempre que a Dorfeu aprima sempre a qualidade nos espetáculos que nos proporciona. Mais uma vez, que ainda nos um indiano, mas eu ao primeiro fiquei atrapalhadíssimo, mas agora já estou mais calmo quando o Luís diz que há um alemão e tal, porque há dois anos a no Bollywood, que aquilo para o jantar foi uma tragédia, não foi Arenas, mas pronto, agora já estou mais satisfeito, são menos e são misturados. Vai ser com certeza um sucesso, e pronto, estamos todos irmanados em que este seja o último antes do próximo, que será o nono. Não estão todos, é isso? Ainda não estão todos? Sim, porque estamos, ainda nem aconteceu este 8º Festim, portanto estamos em fase, já reunimos com todos e temos conversado. Temos feito a avaliação também do último Festim, e desde aí surgiram as novas mecânicas e modelos que podem presidir ao Festim no futuro, e a colaboração que a Dorfeu tem com cada um destes municípios. Portanto, é algo que se desenrolará naturalmente durante este ano 2016. A situação da própria estrutura artística que é a Dorfeu em relação a apoios estatais que são um suporte importante para este Festim acontecer, que é o caso do acordo tripartido com a Direção-Geral das Artes, do qual estes municípios são co-candidatos, são parceiros no fundo, não são só parceiros nossos, são parceiros também da DG Artes neste, e portanto Ministério da Cultura, na assunção de um compromisso que é tripartido. Este é o último ano desse projeto de 4 anos. Haverá com certeza uma candidatura a qualquer altura, e por isso estamos a preparar-nos e a preparar terreno todos juntos para, quando isso surgir, e eventualmente até ao final deste ano, sejamos capazes de candidatar mais 4 anos o Festim e as outras atividades e os outros projetos que têm feito a ligação da Dorfeu com cada um destes municípios. Mas a ideia é dar continuidade a este Festim. Há já compromissos assumidos para o festim e para os próximos 4 anos noutras produções. O conjunto de todo este território, ainda acho que é precoce estarmos sequer. Eu, obviamente não deixaria de aqui dizer que há já essa garantia que até 2020 o festim existirá. É muito precoce dizer como é que ele vai ser, porque não sabemos ainda que território será e de que forma, pode até alargar-se. Há outros municípios que não estão aqui nesta mesa, nem nunca estiveram, que eventualmente entrarão também, mas é precoce. Eu até me estou a adiantar àquilo que muitos dos parceiros aqui sabem, portanto, ficam a saber neste momento que nós estamos a conversar com muitos municípios sobre isto. Mas é um ano de preparação de 4 anos, portanto, não se faz, obviamente, à última hora, e é com alguma antecipação que o estamos a fazer. Mas já não me lembro muito bem como é que funciona este acordo tripartido. Funciona bem. O ministro, portanto, digamos que o Estado é um financiamento à Dorfeu com base num projeto que envolva município ou municípios. A Dorfeu é a única estrutura artística em Portugal que teve, desde que existe, 2007, acordo tripartido. Entre 2007 e 2009, fê-lo exclusivamente com a Câmara Municipal onde está assediada e onde desenvolve a sua atividade desde 1995, com a Câmara Municipal de Águeda e com estes intérpretes, protagonistas locais que aqui estão, o Presidente Gil Nadais e os vereadores que estão presentes. Esse 2007-2009 mostrou-nos que a ferramenta que o Estado estava a testar, na altura o Ministério da Cultura, era válida para potenciar e, portanto, para alavancar, do ponto de vista local, alavancar apoios públicos para este território e, do ponto de vista estatal, alavancar atividades de uma estrutura artística através de um apoio comum ou partilhado, um apoio partilhado local e nacional. A partir de 2009 tivemos esta ideia peregrina, literalmente peregrina, do festim e pusemos a ideia a 6 municípios, na altura 7, e isso a partir de 2009 fez surgir o festim, desde sempre com base nesse acordo tripartido, portanto há um financiamento também do Ministério da Cultura e da Direção-Geral das Artes, no fundo para a estrutura que o garante. Os municípios financiam, grosso modo, a programação, confiam na Dorfeu e no seu know-how artístico a programação deste festim e a partir de 2013, como disse há pouco, foi uma nova fase desse acordo tripartido e por consequência do próprio projeto que já não se limitava só ao festim, mas a muitas outras produções da Dorfeu nestes territórios, como tem sido desde 2013, e a partir do próximo ano será um novo modelo, um novo quadro, um novo tempo, que será de mais 4 anos, assim esperamos, com a Direção-Geral das Artes, e é este o cenário. Digamos que vamos festejar o festim, o 8º, com noção do percurso feito, não só em termos de acordo tripartido, como em termos do próprio projeto intermunicipal, e na expectativa e na esperança que as coisas possam também consolidar-se e que o trabalho feito e o percurso feito não seja em vão para consolidar uma possível candidatura ao próximo quadriênio 2017-2020. Eu não quero estar a monopolizar, mas ainda não percebi. Nem eu. Os municípios entram todos com o mesmo... Não necessariamente. Ao início era assim, a partir de 2013 estabeleceu-se uma forma flexível e, portanto, adaptou-se cada um, os conteúdos, o próprio festim também tem números de concertos distintos, e a partir de 2017 será ainda mais flexível nesse sentido. Até adianto que o festim, em termos do financiamento, como ele é feito, poderá, como já está aqui esta experiência dos concertos do Tinário N, que é aglutinar financiamentos em função de um patamar, digamos, de notoriedade, de qualidade, de custo de cada um dos grupos. Portanto, o festim tem sido feito até à 7ª edição, sempre com a mesma bitola orçamental para cada um dos concertos, e a partir deste ano já não acontece assim, nessa experiência que está a ser feita, de municípios, por exemplo, tinham 3 concertos, vão fazer 2, mas em que há um reforço orçamental para um dos concertos, e a partir de 2017 essa mecânica poderá estar mais à disposição ainda de cada um dos municípios para que possamos adaptar a programação, no fundo, resumindo, não ficarmos nem nós nem os municípios reféns de uma fórmula muito standard que obrigasse, por exemplo, a ter 4 concertos, e tem que ser 4 concertos, não tem que ser necessariamente 4 concertos, com a complexidade que é montar cada programa do festim, que é feito há alguns meses atrás. Por vezes nós deparamos-nos com esse tipo de dilemas, que são 4 concertos, mas esta 4ª data está a ser difícil, ou por idiosincrasias locais, ou por questões de agenda, ou até pelo futebol. Este ano não há um fim de semana no festim, o segundo fim de semana não existe, há um jogo de Portugal no dia 18 de junho, por exemplo. E perante essas coisas, que o modelo vá de encontro à possibilidade de adaptação aos contextos de cada ano, de cada edição, de cada política cultural, etc. E, portanto, é uma adaptação que, digamos que ao fim de 12 anos, será mais madura e mais, naturalmente mais adaptável e flexível àquilo que são as necessidades de trabalho. E é disso que falamos, do trabalho cultural e profissional, no nosso caso, com municípios que esperam de nós que tenhamos a capacidade de trabalhar com eles. Mas podemos avançar com os valores, conhecer os valores? De? Quanto custa o festim? É possível? Até à 8ª edição custa 150 mil euros na soma, desde 2009, o orçamento é exatamente o mesmo. Tem a ver com, poderá ter havido uma flutuação a partir de 2013, mas tem a ver, esses 150 mil euros são, no fundo, o investimento que conseguimos da DG Artes, com o investimento em programação que resulta dos protocolos que os municípios têm com a Dorfeu, e, portanto, é esse valor que chegamos. Muito obrigado a todos, e cada um de nós espera-vos nas suas terras, mas também que nos visitemos mutuamente e que possamos participar e ouvir até, sobretudo, aqueles que não tivemos a oportunidade de ouvir aqui. Muito obrigado a todos. Dança na miguiola, toda da vida.